aqui é nós de cá, tá ligado? Sou LA, da Guadub. Teto solar e as estrelas faz a gente sonhar. Mundo dos sonhos, realidade, hoje vai virar. Mais uma equipe vem chegando na humildade. Tágua Dub Tanning, conquistando a cidade. Estabilidade, aro 22, xenon ligado. As formigas que se abaixem, que tá muito baixo. Rec de fuga aqui, sou piloto formado. Uma loira do lado, motor modificado. Passei radinho no Pedro Souza e o Pierre tá lotado. Cheguei de perfil baixo, completamente tunado. De rolê de BMW, hoje os mano ostenta. De cheveteira e de opaleira, quer é ver quem sustenta. As cavaca tunada, tem encontro na ponte. Em frente o pois é, trovando os alto-falante e as patitelos boy. Eu quero é novidade, rebolando soltinha, mostrando a liberdade. Carro fazendo drift, passaram óleo no asfalto. Não, pista tá boa, piloto é o Múcio Eustáquio. Aquele cara da fuga que sumiu entre a fumaça. Deixou pra trás o oponente com 10 minutos de atraso. Tentou colar do lado, foi pro retrovisor. Skyline tunado, pra mostrar quem eu sou. Disciplina, fila de índio pra parar os carros. Pra mostrar que tem gerência, aqui não é bagunçado. Teto solar e as estrelas faz a gente sonhar. Mundo dos sonhos, realidade, hoje vai virar. Mais uma equipe vem chegando na humildade. Tágua Dub Tanning, conquistando a cidade. Estabilidade, aro 22, xenon ligado. As formigas que se abaixem, que tá muito baixo. Rec de fuga aqui, sou piloto formado. Uma loira do lado, motor modificado. O sorriso da morena de vestido e salto alto é brilhante igual a lua que ilumina o asfalto. Hoje ela tá no comando, mas quem sabe é eu. Antes de sair de casa, agradecer a Deus. Mais tarde tem encontro, só de quem voa sem asas, duas rodas vira uma. Fireblade empinada. Dia de quarta show, vou pela JK. Ligou o pica alerta, racha daqui pra lá. O bonde rouba a cena, deixou ela sem limite. Com combos de absolute e combos de whisky. A mais top é VIP, recebe até massagem. Se entregando pra mim, dentro do Maserati. Ela dá show na pista, conhecida em Brasília. A dama copiloto, que comigo se arrisca. O sol, a lua, as estrelas, intima minha diversão. Quando a equipe chegar, preste bem atenção. Teto solar e as estrelas faz a gente sonhar. Mundo dos sonhos, realidade, hoje vai virar. Mais uma equipe vem chegando na humildade. Tágua Dub Tanning, conquistando a cidade. Estabilidade, aro 22, xenon ligado. As formigas que se abaixem, que tá muito baixo. Rec de fuga aqui, sou piloto formado. Uma loira do lado, motor modificado.